Eu não conheço outro Deus que faz o mar se abrir, faz o vento se calar e o muro cair. Eu não conheço outro Deus que usa um gigão, com 300 homens vence um batalhão. Eu não conheço outro Deus que tenha tanto amor, que deu seu filho pra morrer em todo pecador. O Deus que se vê verdadeiro não existe igual, o resto é mais que escultura, tacão e bal. Ele abre o mar, também é Jordão, faz muralha de concreto desabar o chão. Faz um rei dormir, faz um rei sonhar, para livrar a José, estende sua mão. Entra na fornalha para livrar os céus, também livra Daniel na cova dos leões. Ele é Deus no céu, na terra e no mar, que luta em prol do seu filho dando proteção. Outro Deus que tem tanto poder, fez o grande faraó nas águas perecer. Eu não conheço outro Deus que usa Josué, que para o sol tem a lua para honrar a fé. Eu não conheço outro Deus que tenha tanto amor, que deu seu filho para morrer e para do pecador. O Deus que se vê verdadeiro não existe igual, o resto é mais que escultura, tacão e bal. Ele abre o mar, também o Jordão, faz muralha de concreto e desabala o chão. Faz um rei dormir, faz um rei sonhar, para livrar a José, estende sua mão. Entra na fornalha para livrar os céus, também livra Daniel na cova dos leões. Ele é Deus no céu, na terra e no mar, que luta em prol do seu filho dando proteção.